elas estão querendo te vencer. Olhe, Deus te trouxe hoje aqui pra te dizer que tua vida está sendo segurada por um fio, mas está nas mãos do teu Senhor. Ele hoje te coloca novamente no caminho que você deixou. Pode a terra tremer, o sol escurecer, secar, mas você já está na palma da mão do grande Jeová. Nada vai acontecer. Os carros podem se chocar, o mundo desabar e o inferno explodir. É bem nessa hora que você vai estar vitorioso a sorrir, cantando bem alto para o mundo ouvir. Porque ele não consegue nem se aproximar. Você está coberto pelo sangue que um dia foi perdido lá naquela cruz, e o teu nome já está gravado no grande livro da vida. E quem escreveu foi Jesus. O sol escurecer.